Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. A Rádio Antena Web apresenta Marily. A jovem cantora de Marco de Canaveses é a próxima entrevistada da Antena Web em mais um Tempo de Antena. Em início de carreira, Marily é já uma promissora artista no mundo da música ligeira nacional. Como surgiu a música para Marily e como surgiu Marily para a música, são algumas das coisas que vai poder ficar a saber na próxima entrevista da Rádio Antena Web, no próximo dia 18 de março, em mais uma edição de Tempo de Antena. Marily em entrevista à Rádio Antena Web, na próxima edição do Tempo de Antena, dia 18 de março, a partir das 5 da tarde. Uma entrevista a não perder. Bom dia, este é o Antena News. Gaddafi já não vai atacar Benghazi. Foi um dos filhos do ditador que a CNN comunicou a mudança de planos. Esta mesma mudança surge pouco depois de a ONU ter aprovado a área de exclusão aérea à Líbia e o uso da força contra Muammar Gaddafi e o seu exército. Saif Gaddafi, o filho de Muammar Gaddafi, explicou que a mudança de planos se deveu a razões humanitárias, recusando adiantar qualquer parecer sobre a decisão da Organização das Nações Unidas. No Japão, a radioatividade está a descer em volta da central de Fukushima Daiichi. A energia elétrica já foi restabelecida e os sistemas de refrigeração dos reatores já estarão a funcionar como previsto. A Agência Internacional de Energia Atómica reviu de 6 para 5 o nível de catástrofe nuclear no Japão, numa escala que só vai até 7. Ao mesmo tempo que a Agência Nuclear Nipónica reviu também para 5, mas aumentando um valor, a tragédia nuclear neste país. Recorde-se que inicialmente o Japão dizia que a tragédia era de nível 4, enquanto que a Agência Internacional de Energia Atómica revia em 6 o nível de catástrofe nuclear no Japão. Agora, as duas entidades chegaram a um consenso, 5 é o nível, nesta escala que, como disse, só vai dar 7. A Bolsa de Tóquio voltou a fechar no verde para o terceiro dia consecutivo e a Bolsa de Wall Street também. Em Portugal, o desemprego caiu 0,3% para os 10,7% em fevereiro. Estes dados foram ontem apresentados pelo Instituto de Formação Profissional e referem-se ao mês de fevereiro em comparação com o mês de janeiro de 2011. Há cerca de 555 mil inscritos no centro de emprego, menos 0,3% do que em janeiro e menos 1% do que em fevereiro de 2010. Portugal tem 3 clubes nos quartos de final da Liga Europa. É um resultado histórico para as equipas portuguesas. O Porto venceu ontem no Dragão o CSKA de Moscovo por 2-1, depois de ter vencido na Rússia o clube moscovita pela margem mínima 1-0. O Sport Lisboa e Benfica também está nos quartos de final, depois de empatar ontem em França, no Parque dos Príncipes, frente à equipa do Paris Saint-Germain por 1-1. A equipa do Benfica já trazia a vantagem de casa depois de vencer na semana passada na Luz a equipa do Paris Saint-Germain por 2-1. Mas a surpresa da noite foi proporcionada pelo Sporting de Braga. A equipa de Domingos Paciência empatou a 0 com o Liverpool em pleno Anfield Road, mas já trazia de casa uma vantagem de 1-0. Recordemos, aos 18 minutos da primeira parte, no AXA, na primeira mão da etapa de final, Alain converteu em golo uma grande penalidade. E foi este golo que permitiu à equipa do Sporting de Braga marcar presença pela primeira vez na sua história nos quartos de final da Liga Europa. O Antena News termina por aqui. Regressa segunda-feira às 11h40. Quanto à informação desportiva, está de volta às 8 da noite em mais um Desporto Antena.